Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quanta gente verdadeiramente famosa que aparece nas manchetes de jornais você conhece e que teve impacto direto na sua vida, hein? Provavelmente você dirá, ninguém. É assim mesmo, a maioria de nós está muito distante desses super-heróis. Mas damos a eles tanta importância que acabamos esquecendo de quem realmente importa. É essa a levada de hoje. Para começar, uma frase de Martin Luther King. A questão mais persistente e urgente de nossas vidas é: o que é que você está fazendo pelos outros, hein? Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um bocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um bocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um bocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Este programa chega até você com o apoio do Itaú Cultural, que sabe muito bem de seu papel como o farol que ilumina caminhos. Acesse www.itaucultural.org.br e dê uma olhada na infinidade de programas, não só musicais, que o Itaú Cultural coloca à sua disposição. E o melhor, é de graça. Siga o Itaú Cultural para caminhos que você jamais encontraria sozinho. E o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas desta semana vai para o Davi Carreiro, que mandou um comentário de deixar a gente de boca aberta. Olha só. Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano. Meu nome é Davi e tenho apenas 12 anos de idade. É pouco, não acha? E a minha altura também não colabora, mas eu vou direto ao assunto. Conheci você há algumas semanas através do aplicativo Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. E devo dizer que achei fascinante, principalmente relatado pela sua voz, o que deixa tudo ainda mais interessante. Depois de um certo tempo, eu conheci os seus podcasts. Cara, tenho que te elogiar muito por me tirar do tédio de maneira produtiva e inteligente, de modo que eu aprenda algo, como você mesmo disse no seu programa, um dia útil é um dia que você aprende algo. E devo dizer que ultimamente todos os meus dias com os seus podcasts são extremamente úteis, e tenho orgulho de dizer que consigo claramente compreendê-los. No seu programa Sobre o Tempo, percebi que tenho que usar o meu tempo para coisas mais úteis e tenho me sentido muito melhor utilizando o meu tempo aprendendo com os seus podcasts e outros meios de aprendizado. Tenho que te agradecer imensamente por tudo que aprendi no seu programa e que essas coisas têm aplicado bastante na minha vida. Como, por exemplo, procurar músicas de qualidade, como as que passam no seu programa. Estou extremamente deslumbrado com a diferença que elas produzem no meu dia a dia. E já indiquei tanto suas músicas quanto seus podcasts para dois amigos meus. Enfim, só tenho a agradecer pelo conhecimento e diversão que você me proporciona toda semana. Obrigado. Bem, o que dizer de um texto como esse, hein? Primeiro que é muito suspeito. Como é que um moleque de 12 anos de idade pode escrever assim, hein? Pois é. Mas a gente foi atrás. E é isso mesmo. Que vergonha, né? Um pirralho de 12 anos ganhou um livro, pois comentou e muito bem um programa. E você aí, ô marmanjo de boca aberta, tá esperando o quê? Yanakata, a marca de componentes de suspensão e direção para o seu carro. Se você acessar a página da Nakata no Facebook, clicar no post da promoção e seguir as regras, vai entrar numa promoção que é doida de tudo. Mas para saber o que é, tem que ir lá dar uma olhada. Acesse www.facebook.com/componentesnakata. Nakata sempre com K e boa sorte. Arriscado é não usar Nakata. Exija a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata. Café Brasil. já ouviu falar da Ilíada e da Odisseia? O relato feito por Homero das façanhas de Ulisses na Guerra de Troia em seu retorno à ilha de Ítaca? A Odisseia é o grande poema épico que relata o cerco à cidade de Troia. Acho que, ao menos, o filme Troia, com Brad Pitt, você deve ter assistido, não é? Para recuperar a grega Helena, raptada pelo príncipe troiano Paris, os gregos mantiveram Troia, a cidade do rei Príamo, num cerco de 10 anos. Ao conseguirem finalmente tomar a cidade, submeteram-na a um impiedoso saque e a incendiaram. Com isso, insultaram Poseidon, o deus do mar, que protegia Troia. Desde então, a desgraça abateu-se sobre muitos dos comandantes gregos. E Ulisses, o responsável pelo cavalo de pau que os troianos pensaram ser um presente e ingenuamente levaram para dentro das muralhas, levou a pior. Foi condenado a vagar pelos mares sem voltar a ver a sua esposa, seu filho e seu pai. Mas Ulisses havia tomado um cuidado. Quando partiu para a guerra, confiou a um sábio, um velho amigo chamado Mentor, o seu filho Telêmaco e sua esposa Penélope. Mentor foi responsável pela educação da criança, formação do seu caráter, valores e pela sabedoria de suas decisões. A presença de Mentor era fundamental quando decisões práticas ou escolhas críticas tinham de ser feitas. Mentor foi uma importante figura na vida de Telêmaco durante sua jornada da infância à maturidade. Veio daí o termo mentor, que designa uma espécie de educador. E sobre educadores, o mestre Rubem Alves diz: educar é mostrar a vida a quem ainda não a viu. O educador diz veja, e ao falar aponta. O aluno olha e vê o que nunca viu. O seu mundo se expande. Ele fica mais rico, ele pode sentir mais alegria e dar mais alegria, que é a razão pela qual vivemos. Vivemos para ter alegria. O milagre da educação acontece quando vemos um mundo que nunca havíamos visto. E aí, você tem um mentor? Você é um mentor? Liderando pelo exemplo, usando sua experiência para formar outros líderes, aplicando suas habilidades no desenvolvimento das pessoas. E, sobretudo, desvendando mundos para quem nunca os viu. Esse é o verdadeiro segredo do sucesso. E, no fundo, a grande recompensa que levamos conosco no final da jornada. É de manhã, veio o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar, ao vento alegre que me traz esta canção. É de manhã, veio o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar, ao vento alegre que me traz esta canção. Quero que você me dê a mão, que eu vou sair por aí sem pensar no que foi que sonhei, que chorei, que sofri. Pois a nossa manhã já me fez esquecer. Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol. Essa é daquelas para se ouvir de joelhos. Esse é Agostinho dos Santos, cantando Estrada do Sol, composição de Dolores Duran com Tom Jobim. Meu, só tem mestre aí. Já me fez esquecer, me dê a mão, vamos sair pra ver o sol. Então eu trago um texto do meu amigo Sidney Oliveira que vai ajudar nessa questão dos mentores. E você achava que eu ia deixar de emendar com Estrada do Sol, com Iamandu e Dominguinhos, é? É não mesmo. Diz o Sidney: Um dos exercícios que mais utilizo em minhas palestras e workshops, buscando despertar reflexões mais profundas, é pedir aos participantes para fecharem seus olhos e pensarem em alguma pessoa que, de alguma forma, tenha interferido de modo significativo em seus destinos. Procuro guiá-los no resgate de lembranças de seus mentores, aquelas pessoas que dedicaram tempo e energia para ajudá-los a se desenvolverem. Gosto desse exercício por ser totalmente aderente ao pensamento de Charles Handy em seu livro The Hungry Spirit, quando ele diz que a sociedade deveria tentar oferecer a cada jovem um mentor de fora do sistema educacional, alguém que tivesse grande interesse no desenvolvimento e progresso daquela pessoa na vida. Quando os participantes começam a abrir seus olhos, é muito comum eu observar aquele olhar agradecido por fazê-los lembrar de alguém que realmente fez diferença na vida de outra pessoa. Os depoimentos espontâneos que surgem em seguida referem-se a pais, professores ou antigos chefes, todos com reconhecida experiência e que encontraram motivos para passar adiante seus conhecimentos, agindo como uma referência, um modelo, um instrutor disposto a ensinar tudo o que sabia, dando orientações e apontando direções. Contudo, um fato novo tem despertado minha atenção, principalmente quando realizo esse exercício em plateias formadas por jovens da geração Y. Muitas vezes, os jovens não conseguem identificar ninguém. Quando abrem seus olhos, percebo a reação de dúvida e estranheza diante do exercício. Alguns chegam a manifestar o fato de não entender o que se esperava com o exercício. Depois que dou as explicações, ou seja, peço para identificarem seus mentores, novamente as reações são de perplexidade, diante do insucesso em encontrar alguém que pudessem atribuir a classificação de mentor. O mais comum é pensarem em personalidades que admiram, como grandes empresários ou líderes políticos. Nomes como Steve Jobs, Lula, Ike Batista e Bill Gates são presença comum nesses momentos. Na maioria das vezes que isso acontece, eu aproveito para explicar a diferença entre uma personalidade e um mentor, ressaltando como um bom mentor pode ajudar a trajetória de vida de um jovem. Em uma dessas ocasiões, fui interrompido por um jovem que gritou: "Cadê o meu mentor?" Foi uma ótima pergunta, pois muitos estavam com a mesma dúvida na cabeça, e a questão serviu para eu fazer um alerta para a geração Y. Não se encontram mentores no Google, e nem é possível dispensá-los quando quer se desenvolver. Todo conhecimento tácito, que também é conhecido como experiência, está nas mãos dos mais veteranos. Para ter acesso a esse conhecimento, é indispensável conquistar um mentor. Para isso, só há um caminho: ser aprendiz. Entretanto, nos dias atuais, onde os jovens querem ser vistos e reconhecidos como vencedores, não é muito comum identificar a postura de aprendiz, isto é, aberto para o aprendizado. E nesse caso, não é do conhecimento acadêmico, mas sim do velho e bom pulo do gato. Pode-se compreender esta postura da geração Y, diante da evidente superioridade dos jovens, diante do ritmo frenético das mudanças, principalmente as tecnológicas. Mas já está claro também que algo está faltando para alcançarem seus sonhos, principalmente os de novos desafios. Os desafios estão com os veteranos, que ainda se esforçam para manter o ritmo das coisas, para não deixar a peteca cair. Se você, jovem, está se perguntando então, cadê o meu mentor? Lembre-se que mais próximo do que você imagina, há um veterano perguntando, cadê o meu aprendiz? Vá conquistá-lo. Dentro da baleia, bora, mestre Jonas. Desde que completou a maioridade, a baleia é sua casa, sua cidade. Ela guarda suas gravatas e seus ternos de linho. E ele diz que se chama Jonas. E ele diz que é um santo homem. E ele diz que mora dentro da baleia por vontade própria. E ele diz que está comprometido. E ele diz que assinou o papel. Que vai manter o preso na baleia até o fim da vida. Até o fim da vida. Uia, Mestre Jonas com Sá Rodrigues e Guarabira. Ah, cara, eu tenho que fazer um programa especial só com esses caras. Quando o tempo é mau, a tempestade fica de fora. A baleia é mais segura que um grande navio. E ele diz que se chama Jonas. E ele diz que é um santo homem. E ele diz que mora dentro da baleia por vontade própria. E ele diz que está comprometido. E ele diz que assinou um papel que vai manter o preso na baleia. Lendo o texto do Sidney, eu imediatamente me lembrei de um outro texto que circula há tempos pela internet com o título de Filosofia de Vida segundo Charles Schulz. Schulz é o criador da série Peanuts, aquelas tirinhas com o garoto Charlie Brown e seu cachorro Snoopy. Vamos a ele. O texto propõe um exercício. Primeiro, enumere as 5 pessoas mais ricas do mundo. Segundo, enumere os últimos 5 vencedores do troféu Heisman. É o troféu que todo ano é dado para os melhores jogadores de futebol americano. Terceiro, enumere as últimas 5 vencedoras do Miss America. Quarto, enumere 10 pessoas que ganharam o prêmio Nobel ou Pulitzer. Cinco, enumere as últimas 6 pessoas que venceram o Oscar como melhor ator ou atriz. Sexto, enumere os últimos 10 times que venceram a Copa do Mundo dignamente. Como é que você se saiu, hein? A questão é, nenhum de nós se lembra de muitas pessoas que foram manchete no passado. E olhe que nenhum deles chegou em segundo lugar. São os melhores em seus campos de atuação. Prêmios perdem o brilho. Conquistas são esquecidas. Diplomas e certificados são enterrados com seus donos. Agora, mude o exercício. Primeiro, enumere alguns professores que ajudaram você de verdade durante os tempos de escola. Segundo, enumere 3 amigos que te ajudaram durante um período difícil de sua vida. Terceiro, enumere 5 pessoas que te ensinaram e mostraram coisas valiosas. Quarto, pense a respeito das pessoas que te fizeram se sentir valioso e especial. Quinto, pense em 5 pessoas com as quais você gosta de estar. É muito mais fácil, não é? Qual é a lição, hein? As pessoas que realmente fazem diferença na sua vida não são aquelas com as maiores e melhores credenciais, com mais dinheiro, maiores prêmios ou status. São aquelas que se importaram com você, te deram atenção, causaram impacto sobre seu futuro e vão ficar gravadas em sua memória para sempre. Tinha eu 14 anos de idade, quando meu pai me chamou. Quando meu pai me chamou, perguntou se eu não queria estudar filosofia, medicina ou engenharia. Tinha eu que ser doutor, mas a minha aspiração era ter um violão para me tornar sambista. Ele então me aconselhou: sambista não tem valor nesta terra de doutor. E seu doutor, o meu pai tinha razão. Vejo um samba ser vendido e o sambista esquecido, o seu verdadeiro autor. Eu estou necessitado, mas meu samba encabulado eu não vendo, não, senhor. Tinha eu 14 anos de idade quando meu pai me chamou. Que delícia! Você está ouvindo outro mestre, Paulo César Batista de Farias, o Paulinho da Viola, com a música 14 anos, do próprio Paulinho. Muito bem, e fica então a grande lição. A gente não quer super-heróis, gênios iluminados, reis poderosos ou bilionários importantes. A gente quer gente que se importe com a gente. E essa gente está aí, meu, do teu lado. E com sorte, você ainda tem papai e mamãe para te segurar. mentores, mentores, tem muito lugar onde a gente pode encontrar luzes. A Pellegrino, por exemplo, pensou nisso quando criou sua página no Facebook. Oferecer um monte de informação interessante. E você ainda pode concorrer a um iPad, a um GPS e a tocadores de MP3 para ouvir o melhor da música que se faz hoje no mundo. A Pellegrino distribui as marcas mais importantes de auto e motopeças para o seu carro e está inaugurando sua página www.facebook.com/Pellegrino Distribuidora. O Pellegrino sempre com dois L's. Acesse, clique no post da promoção e boa sorte. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Então, em quem é o seu mentor, a sua mentora? Quem foi o seu mentor, a sua mentora? Quem é que você está mentorando? Quem é que você está guiando? Quem é que está te guiando? E pense nisso. Pode admirar e tietar as celebridades à vontade, mas nunca se esqueça. Quem será verdadeiramente importante para fazer de você uma mulher ou um homem que valha alguma coisa serão as pessoas que estão bem próximas. Chegue-se a elas, escute e aprenda. É simples assim. E extremamente gratificante, pois quem ensina também aprende. Eu vou cantar a velha canção que o papai cantou há tempos atrás. E agora eu canto só para você. Mamãe me ensinou. Mamãe me ensinou. Mais uma vez, eu vou cantar a velha canção que foi para os dois começo de amor. E agora eu canto só para você, mamãe me ensinou. E assim então, ao som de Márcio Greyke com Mamãe Me Ensinou, uma inacreditável versão de Your Mother Should Know dos Beatles, que este Café Brasil dos mentores vai saindo de mansinho. O quê? Você não sabe que música é essa, hein? Putz, vai lá, lá. Let's all get up and dance to a song that was a hit before your mother was born. Oh, she was born a long, long time ago. Your mother should know. Não, Lala. A outra, né? Let's all get up and dance to a song that was a hit before your mother was born. Though she was born a long, long time ago, your mother should know. Agora sim, Your Mother Should Know com os Beatles. É assim então que esse Café Brasil vai embora. Com o mentor Lala Moreira na técnica, a mentor fêmea Cissa Camargo na produção e eu, este eterno aprendiz Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Daniel, Agostinho dos Santos e Amandu com Dominguinhos, Sá, Rodrigues e Guarabira, Paulinho da Viola, Márcio Greyke, Zé Ramalho e eles... os Beatles. O Café Brasil chega até você com o apoio de uma turma que exerce muito bem o papel de mentor. O pessoal do Auditório Ibirapuera, um templo construído para honrar a música como manifestação da alma dos homens e mulheres que querem falar o que não se diz apenas com palavras. www.auditorioibirapuera.com.br. Acesse o site, olhe a programação, vai lá e depois me conta. Este é o Café Brasil. De onde veio, tem muito mais. www.portalcafebrasil.com.br. Para terminar, um provérbio chinês. Os professores abrem a porta, mas você precisa entrar sozinho. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.